A sura da comunidade genuflexa. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Tanzilu al-kitab min Allahi al-aziz al-hakim. Ramim. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Por certo, nos céus e na terra há sinais para os crentes. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. E em vossa criação e nos seres animais que ele espalha, há sinais para um povo que se convence da ressurreição. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. E na alternância da noite e do dia e no sustento que Alá faz descer do céu e com que vivifica a terra depois de morta e na distribuição dos ventos, há sinais para um povo que razoa. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Esses são os versículos de Allah. Recitamo-los para ti, Muhammad, com a verdade. Então, em que mensagem crerão eles depois da de Allah e de seus versículos? ويل لكل أفاك أثيم. Ai de todo constante impostor, pecador. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ele ouve os versículos de Allah que se recitam para ele. Em seguida, obstina-se na descrença, ensoberbecendo-se, como se os não houvesse ouvido. Então, alviçara-lhe doloroso castigo. E quando sabe algo de nossos sinais, toma-os por objeto de zombaria. Esses terão aviltante castigo. Diante deles está a jena, e de nada lhes valerá o que lograram, nem aqueles que tomaram por aliados além de Alá, e terão formidável castigo. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Este é a orientação, e os que renegam sinais de seu Senhor terão castigo de doloroso tormento. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Alá é quem vos submete o mar para nele correr o barco por sua ordem e para nele buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. E submete-vos o que há nos céus e o que há na terra.